hoje mesmo. Ele é Deus, sua palavra não volta vazia. Se ele prometeu descansar, vai se cumprir. E quando se sentir só, lembra que Jesus falou: estarei com você todos os dias. Deus não te abandona nem te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra se cumprirá. Deus não te abandona nem te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas suas promessas em minha vida se cumprirão. Pode negar a si mesmo. Ele é Deus, sua palavra não volta vazia. Se ele prometeu descansar, vai se cumprir. E quando se sentir só, lembra que Jesus falou: estarei com você todos os dias. Não te abandona nem te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra se cumprirá. Deus não te abandona nem te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas promessas em minha vida se cumprirá. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, Deus jamais esquece de um filho seu. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, o seu nome está na palma da mão de Deus. Esquece de um filho seu. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, o seu nome está na palma da mão de Deus. Ele te ama. Não te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Deus não te abandona nem te abandonará, não te deixa nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua paz.